É uma instituição de referência a nível da deficiência, como vocês sabem. Continua a prestar os seus serviços também na primeira infância e à terceira idade. Portanto, abrange uma comunidade muito grande. Muitos utentes são servidos diariamente pela instituição. E continuamos a querer trilhar o nosso futuro com passos bem seguros e com novas respostas sociais, novas valências que possam servir a comunidade. Atualmente, quantos utentes clientes beneficiam dos cuidados da Misericórdia? Presume-se que por dia cerca de 800 pessoas.